coração são gerados os sonhos de Deus. Deus sonhou os teus sonhos e muitas das vezes querem matar. Mas os sonhos gerados em teu coração só você e Deus conhece. Se você sonha dentro de um poço, Deus invade o calabouço e restaura os teus sonhos. Vai gerando, dando forma ao que Deus sonhou. Não desista dos sonhos de Deus. Deus reaviva dentro de você. So